Então, muito boa tarde. Começo desde logo por cumprimentar e apresentar a mesa. Portanto, os meus primeiros cumprimentos vão para o presidente do IAPMEI, Dr. Miguel Cruz, ao presidente da AIDA, Sr. Fernando Castro, e à minha direita, o Dr. Pedro Maranha, administrador também do Coria Tecnopark e também do nosso Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo. A todos os demais presentes, a todos que representam aqui as várias entidades, a todos os empresários, a todos aqueles que hoje se dignaram assistir a esta sessão, protocolar e também uma sessão de esclarecimento, a todos damos as boas-vindas. E desde logo manifestar o nosso reconhecimento pela vossa presença num dia particularmente quente. Também, e hoje estamos aqui com um problema de ar-condicionado, mas pode ser que ele comece a refrescar antes do final da sessão. Pronto, dizer-vos que hoje realmente é também muito importante para o município da Nadia esta assinatura dos protocolos que vamos aqui assinar entre o município da Nadia e a AIDA. É um passo importante, de facto, também dentro da estratégia que desenvolvemos, a estratégia do Invest Anadia, em que nos propunhamos também, no fundo, a desenvolver várias parcerias com várias entidades que connosco pudessem colaborar e portanto, estreitar relações para apoiar os nossos empresários. Portanto, hoje. No fundo, trata-se daqui da assinatura de um protocolo que visa isso mesmo, no fundo, estreitar relações entre o município de Anadia, o Gabinete de Apoio também ao Empreendedorismo e a AIDA, e, portanto, com uma série de objetivos a cumprir, de compromissos de ambas as partes, entre o município de Anadia e a AIDA, mas fundamentalmente aquilo que desejamos é que haja a possibilidade de dar o maior apoio possível aos nossos empresários, às empresas que se vierem e quiserem instalar-se no nosso concelho. De facto, hoje também esta sessão de esclarecimento visa isso mesmo também, dar a conhecer um pouquinho mais, abrir um pouquinho aqui uma janela aos nossos empresários, dentro das muitas que irão, muitas oportunidades que irão surgir no âmbito também deste novo programa, de apoio comunitário Portugal 2020. Espero que, de facto, possam aproveitar essas oportunidades, que estejam atentos e que, de facto, nos procurem ao município da Nadia, ao GAI, à AIDA, que, no fundo, são as entidades que estarão muito próximas e aqui na região para poder apoiar, para poder esclarecer aos empresários que aqui desejarem e quiserem investir e também realizar as suas candidaturas aos fundos comunitários. Portanto, os nossos agradecimentos também à AIDA pela confiança que nos é depositada também, e esperando que este seja um dos primeiros passos que possamos vir também a construir num futuro muito próximo e muito imediato. Do mesmo modo, também estão aqui outras entidades presentes, como a Abimota, com quem também iremos estabelecer um protocolo de parceria, e como desejamos também com o próprio IAPMEI, com quem também já conversamos, para também realizar, celebrar protocolo entre o município de Anadia e o IAPMEI. Portanto, mais uma vez, em nome do município da Nadia e do Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo, o nosso obrigada pela confiança e aquilo que desejamos, obviamente, é dar as mãos, seguir em frente e ir à procura dos nossos empresários, desejando também que eles nos procurem e dizer-vos claramente que estamos à vossa disposição para vos apoiar. O município da Nadia tem alguns parques industriais, alguns estamos em fase de ampliação, outros, enfim, estamos a prepará-los para que possam ainda dispor de melhores condições para, enfim, responder às solicitações que vamos tendo e são muitas. Felizmente, estamos num período em que, enfim, temos muitos empresários que nos vão procurando. E de facto, a nossa preocupação é, enquanto autarquia, enfim, estarmos disponíveis e termos resposta pronta para dar aos empresários. Claro que, enfim, às vezes a procura e a vontade de investir num determinado local prende-se com outras situações, como seja as acessibilidades, o custo do terreno, enfim, os incentivos, os benefícios que as autarquias possam vir a dar, e nesse sentido também estamos a trabalhar, no sentido também de criar um conjunto de benefícios e de incentivos fiscais, assim como na isenção de algumas taxas, nomeadamente das licenças de construção ou até nas ligações do saneamento, da água, etc. Enfim, tudo aquilo que possa reduzir um pouquinho aquilo que são os primeiros encargos que as empresas têm de ter quando pensam, obviamente, em se instalar numa determinada zona. Portanto, nesse sentido, o esforço que estamos a fazer é grande, num trabalho intenso, obviamente, de forma a reunir as condições que possam, num muito curto prazo, podermos dar uma resposta mais eficaz aos nossos empresários ou àqueles que, enfim, vierem a procurar-nos para se instalar no nosso concelho. Aquilo que todos desejam é que se crie riqueza, riqueza para cada concelho, riqueza para a região, riqueza para o país, enfim, é aquilo que todos desejamos, porque, de facto, são as empresas que ajudam a oferecer o emprego que enfim, é tão desejado e que, enfim, também vai fixando as pessoas nos determinados lugares. E, portanto, é este trabalho em conjunto que temos todos que fazer para que possamos realmente aumentar a empregabilidade, aumentar a riqueza das regiões e do nosso país. Uma vez mais também, Dr. Pedro Maranha, muito obrigada por nos abrir aqui as portas e connosco, obviamente, também sempre estar disponível para connosco também trabalhar. Ao Sr. Presidente do IAPMEI, também muito obrigada pelo esforço que fez para estar aqui hoje presente, já vem de uma viagem mais longa, vai regressar pelo aquilo que já disse, e, portanto, também o nosso obrigada por aceder ao convite e, de facto, também nesta pequenina sessão, mas importante pelo tema, poder aqui, enfim, ser um pouco esclarecedora sobre o tema que nos traz. Portanto, termino agradecendo, obviamente, também, uma vez mais, a AIDA, por também, enfim, nos dar esta oportunidade e, assim, de uma forma muito rápida, de, num curto prazo, obviamente, termos encetado esta negociação em termos de protocolo e hoje mesmo, e antes de férias, antes de partirmos para férias, estarmos aqui já com os protocolos firmados, porque, enfim, o trabalho não espera e nós temos que rapidamente, obviamente, ir trabalhando e programando as muitas ações que pensamos vir a realizar. Muito obrigada a todos e espero que seja uma boa sessão para todos. Sim.